Pizza Centro, aberta das 7 às 18 horas, de segunda a sábado, e aos domingos, das 7 ao meio-dia. Telefone 89-3457-1123. Drogaria Saúde, saúde todo dia. Um empreendimento, Luciana e Francisco de Frutuoso. 454. Identificação. Identificação. Você ouve em frequência modulada AZYL 217, canal 200, Rádio Sintonia FM 87,9, uma emissora da Associação Comunitária de Angical. Estúdios localizados na Avenida Pedro Martins, no centro de Massapê do Piauí, Brasil. A primeira no coração da cidade, uma emissora a serviço da comunidade. Direção geral, Roberto Carvalho. Lembro que era tarde de domingo. Eu passeava no meu carro com meu bem, fazendo planos tão bonitos pra nós dois. Eu não sabia que era nossa despedida ali naquela avenida. Aconteceu logo depois, num cruzamento tão normal de uma cidade. Em alta velocidade, alguém veio sobre mim. Tentei fugir, saindo para o outro lado, mas fiquei desesperado quando vi que era o fim. O acidente, tão de repente, acaba toda a alegria de alguém. E é nesta hora que a gente vê. Não vale nada o dinheiro que se tem. Meio confuso, acordei num hospital. Dor maior eu senti no coração. Entre soluços arrisquei a perguntar, mas já sabia pela cara das pessoas que não eram nada boas as notícias pra me dar. Num cruzamento tão normal de uma cidade, em alta velocidade, a morte veio e a levou. Tentei fugir da minha realidade, pensei na felicidade que pouco tempo durou. O acidente, tão de repente, acaba toda a alegria de alguém. Era esta hora que a gente vê. Não vale nada o dinheiro que se tem. O acidente, de repente, acaba toda a alegria de alguém. E é nesta hora que a gente vê. Não vale nada o dinheiro que se tem. O acidente, tão de repente, acaba toda a alegria de alguém. Esqueças, meu amor, tive mais amor e eu. Sempre fui o teu calor que minha alma nasceu. E o sonho para dois, viveremos a cantar. teus braços sem querer. Quase sempre vou parar. Não consigo te esquecer. Hoje é não nem sonhar. Eu te quero, meu amor. Vem fazer-me o teu calor. Vida, vem depressa que eu te espero. Eu te quero com paixão. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Olho, olho, fazer-me feliz. Olho, mas tudo aquilo que eu fiz. Para mim tu és a felicidade. E sem ti vou morrer de saudade. Vem amor, oh, oh, vem amor. Por favor, oh, oh, vem pra mim. Vem me ver. Pra mim, Diana. Vem querida, minha vida. Vem depressa que eu te espero. Eu te quero com paixão. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Olho, pode fazer-me feliz. Olho, mas tudo aquilo que eu quis. Para mim tu és a felicidade. E sem ti vou morrer de saudade. Vem amor, oh, oh, vem amor. Por favor, por favor, vem pra mim. Vem me ver. Pra mim, Diana. Pra mim, Diana. Pra mim, Diana. Em que atalho eu lhe perdi? Será que está sozinha? Como eu vivo sozinho aqui? Se eu disser que encontrei em outra alguém a direção, vou mentir pra mim mesmo, tentando enganar meu próprio coração. Madrugada triste, saudade da estrela que um dia eu segui. Madrugada triste, só a lua enxuga o meu pranto, falta você em eu lhe perdi. Será que está sozinha? Como eu vivo sozinho aqui? se eu disser que encontrei em outra alguém a direção. Vou mentir pra mim mesmo, tentando enganar meu próprio coração. Madrugada triste, saudade da estrela que um dia eu segui. Enxuga o meu pranto, falta você em mim. Madrugada triste, só a lua enxuga o meu pranto, falta você em mim. 5 e 5. Identificação. Você ouve em frequência modulada a ZYL217, canal 200, Rádio Sintonia FM 87,9. Uma emissora da Associação Comunitária de Angical. Estúdios localizados na Avenida Pedro Martins, no centro de Massapê do Piauí, Brasil. A primeira no coração da cidade. Uma emissora a serviço da comunidade. Direção-geral, Roberto Carvalho. A nossa vida chegou ao fim, não adianta insistir. A nossa casa ficou pequena pra nós. Um de nós dois agora vai ter que sair. Nessa história de amor vivida a três, eu só sofri com essa tal de sociedade. Já que eu não posso ter seu amor por inteiro, também não quero ter você só a metade. Já que eu não posso ter seu amor por inteiro, não quero mais ter você só pela metade. Vai, vai ser feliz do seu jeito, se ele é quem te faz feliz. O que você tá fazendo aqui? Não é pra pedir pra voltar, é pra dizer que te esqueci. Nessa história de amor vivido a três, eu só sofri com essa tal de sociedade. Já que eu não posso ter seu amor por inteiro, também não quero ter você só a metade. Já que eu não posso ter seu amor por inteiro, não quero mais ter você só pela metade. Vai, vai ser feliz do seu jeito, se ele é quem te faz feliz. O que cê tá fazendo aqui? Se um dia eu te procurar, não é pra pedir pra voltar, é pra dizer que te esqueci. De mim,

vai ver que sempre te amei. Um dia vai, vai ver que sempre te amei. Como é difícil me entender o amor. Diz que me ama, mas sozinho estou. Só se não vejo você. E sinto só, só se não vejo você. Só resta lembrar o que me aconteceu. Eu e você numa noite de amor. Ando nas ruas, vou pra te ver. E sinto só, só se não vejo você. E sinto só, só se não vejo você. Oh! É pra se apaixonar, vai com o jovem. Percebi que não vivo sem você aqui. Tentar te esquecer, inútil pro coração. Melhor se entregar de vez a essa paixão que só cresce e chama por ti. Ou não me deixe viver assim, pois tudo acaba.